Aleluia. Então vamos ficar em pé ainda mais um instante para a gente fazer a confissão juntos. Erga um pouco o seu braço e vamos juntos confessar a palavra de Deus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus, aleluia, amém. Sejam muito bem-vindos nessa noite aqui. Glória a Deus, né? Para louvarmos o Senhor e ouvirmos a palavra dEle, que isso nos fortalece. Então sejam bem-vindos, amém? Então, eu quero falar desse livrinho aqui, que é muito importante, da Marilyn Hicks, que ela dá super ensino da palavra de Deus, que é Mude a Sua Vida. Então ela vai dar exemplos de pessoas que mudaram a vida com relação a seguir a palavra de Deus e foram bem-sucedidos. E outras pessoas, né, de influência, que decidiram desobedecer, não mudar de vida e acabaram num desastre só. Então, se a nossa vida não estiver ajustada com Deus, no que a palavra de Deus diz, não tem como Ele nos abençoar e nos proteger. Então, ela vai dar muitos exemplos na palavra de Deus, como que nós temos que fazer para mudar de vida. E os exemplos, os testemunhos, isso enriquece muito o ensino que ela está dando. Então, vale a pena a gente observar essas passagens da Bíblia e ver aqueles que obedeceram e aqueles que não. Um dos casos de exemplo que ela vai dar é de Daniel, que estava lá na Babilônia, naquele lugar, sem parentes, sem ninguém, um desastre total, numa situação lamentável, mas ele resolve, então, buscar Deus e servir a Deus. Então, foi todo um benefício para ele essa mudança em servir a Deus, em buscar Deus, e a vida dele teve solução, teve bênção, né? Então, por causa das orações dele, todo o povo que estava cativo lá foi liberto. Então, é isso aí. Nós temos que buscar a palavra de Deus para a gente mudar de vida. É ela que vai nos dar a direção de como que tem que ser a vida nossa. E esse outro aqui do Kenneth Jr., que é Receba Poder. Mas, gente, receber poder não é estalar os dedos. É nós nos ajustarmos também à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o que ela diz que é. Ela é poder. Né? Ela é Jesus. Então, se eu me ajustar à palavra de Deus, eu vou andar no poder de Deus para que os milagres aconteçam. Muitas vezes não recebemos bênçãos porque não estamos firmes na palavra, no que Deus diz. Porque se eu tiver estruturado na palavra, vai acontecer. Então nós já temos todas as chaves da oração que nós temos que praticar para nós ficarmos firmes na palavra. Tá? Porque muitas vezes nós somos enganados pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, tá? Pelo diabo mesmo, que vem, né, com as doutrinas dele errada, que Deus não vai fazer, que isso já era, que não sei o quê. Então, o poder não é liberado quando a gente desiste, quando nós não estamos mais enraizados, né, nessa palavra aí de Deus. Tá? Então, nós temos que buscar essa palavra. Ler a palavra é muito importante. Do jeito que o pastor dele ensina, que é para meditar. Então, nós temos que ler um livro 20 vezes ou 30 vezes. Mas, gente, não vai pegar Isaías, porque são quantos capítulos? Até assimilar aquilo tudo? É um bocado, né? Então, pega o Novo Testamento, que é bem menor, dá para assimilar os livros, mas nós precisamos ter essa comunhão com Deus através da palavra, tá? Porque crente não está lendo palavras, não está lendo Bíblia. Só sabe alguns versículos que ouviu falar lá do púlpito, da pregação, não que aquilo esteja enraizado, ou que está dentro de um contexto de vida, para que a estrutura da sua vida seja dentro dessa palavra, tá certo? Então, a palavra de Deus é muito importante. Se eu não leio a Bíblia, como é que eu vou saber quem eu sou? Eu não vou saber quem eu sou em Cristo Jesus, eu não posso nem exigir. energias do diabo coisa nenhuma. E vão ficar culpando Deus, né? Que é isso que o diabo quer mesmo. Que Deus não fez, que não é a hora, ou vem condenação, ou porque eu sou fraca, ou porque eu, sei lá, fiquei desleixada, ou não busquei corretamente. Então, todas mentiradas do diabo. Se eu souber a quem eu sou, mas você sabe que você é filho do seu pai, você tem todo o direito. Não? Não é assim? É. Então, nós temos todo o direito dentro daquela família. De tudo que é do pai, não é assim? Então, se eu não souber quem eu sou em Cristo Jesus, eu não vou saber os meus direitos. Né? Como que eu vou andar atrás disso? Como que eu vou exigir os meus direitos? Então, eu preciso saber muito bem esta lei. Eu tenho que andar nela. Agora, com o espírito nascido de novo, fica fácil, porque a lei já está lá dentro. O meu espírito entende a lei. O meu espírito aceita a lei. Está gravado lá. É só eu aprender a andar no Espírito agora. Então, com as orações. Então, gente, buscando Deus, todo dia, nós vamos crescendo espiritualmente. Então, crescimento não é de um dia para o outro, né? A gente quer logo crescer, né? Mas tem as fases. Então, nós vamos estudar hoje aqui, muito importante na palavra de Deus, o ensino que Jesus vai dar aqui, que ele está dando no Evangelho, de que nós não podemos parar no meio do caminho da oração, se nós não recebemos ainda a resposta. Tá? A gente para de orar porque a gente já acha que foi derrotado, porque a resposta não veio. Não é por aí? Tem coisa que não está solucionada na vida, mas eu já orei 3 anos, sei lá, eu não recebi ainda. Ué, mas quem mandou você parar de orar? Você não recebeu, não pode parar de orar. Que sejam 10 anos, mas vai acontecer. Então, a tendência é desanimar no meio do caminho e parar de orar. Aí desvia o assunto, já vai para outro assunto. Esse daí eu já vou deixar para lá, porque não está resolvendo mesmo. Então, está errado, hein? Nós temos que ficar firme até receber. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 18. E vamos ver, Jesus está falando aqui uma parábola, né? Em parábolas ele está falando. Nós vamos começar no versículo 1. Jesus vai falar até por que a gente faz coisas que não deve. Quer ver só? Você achou aí? Lucas 18, versículo 1. Então, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar. Ele está falando orar? O dever de orar. De vez em quando? Sempre. E nunca esmorecer, quer dizer, não é para desistir. Então, o nosso assunto aqui vai ser persistir. Você sabe o que é persistir, gente? Você é uma pessoa insistente. Tá? Então, o assunto que nós vamos falar, que aborda esta parábola, é persistir e nós vamos falar sobre isso. Nós temos que ser insistentes, ficar ali até nós recebermos o que nós precisamos. A solução, o caso não foi resolvido, você largou para lá. Você esqueceu, já orou bastante, aí não viu resposta, ah, vamos pegar outro caso. Ei, tá tudo errado isso. Não pode. Então, Jesus falou que não é para orar sempre e nunca esmorecer. Né? E tem os religiosos que dizem, ah, essa gente só ora, essa gente só ora. Religioso não ora, né? A gente sabe. Tá? Então, versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então, disse o Senhor, Jesus, considerai no que diz este juiz. Gente, é até engraçado, né? Jesus falar assim, considera o que este juiz está falando. Esse juiz iníquo. Como que Deus vai dar confiança? Mas veja como que Deus usa certas coisas como princípios corretos. Quer dizer, eu vou atender porque ela é insistente. É isso que Jesus quer dizer. Porque nós temos a mania de orarmos de manhã e queremos a resposta tarde. Não é, não? Mas aí a resposta não veio de tarde, já estamos animados escutando diálogo. Ah, isso aí não vai ser, é melhor eu inventar. Não, acho que eu que não estou certa, acho que não é a vontade de Deus, e assim vai. Claro que não é a vontade de Deus para um homem casado pegar a vizinha, isso não é, não é a vontade de Deus. Mas que você tenha saúde, que você esteja abençoado dentro da sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, sei lá, no seu emprego, sei lá, segurança, equilíbrio, paz, tudo Deus quer. As coisas ajustadas, vocês entendem? Então, a gente ora, não viu o resultado, nós já vamos parando, bem depressa. E Jesus está falando que é para não esmorecer. Nós não podemos, gente. E nós temos um tal de desânimo, né? Que, ai, é assim, ai, eu vou orar para outra coisa agora. Isso aí eu não vou orar mais. Nem estou conseguindo orar mais. Então, isso daí já faz parte de um engano do diabo, tá? O que não está resolvido não pode parar. Tem que ser, Jesus falou assim, ó, considerai no que diz este juiz iníquo. Jesus concordou com o posicionamento dele. Porque Jesus disse que se eu orar e eu pedir, eu recebo. Ele não falou? Mas eu não estou recebendo. Claro que eu orei agora, já quero resposta imediata, nesse minuto. Mas se não veio nesse minuto, eu tenho que continuar orando. Porque Jesus falou que é para orar. E ser insistente. Aí vamos ver o versículo seguinte, então, o 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Só porque está demorando, Deus não quer que essas pessoas que estão orando todo dia, dia e noite, Deus não quer que elas recebam. Jesus falou, até parece que Deus não quer. Só porque não recebeu ainda a resposta. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Então, ele fala aqui que Deus vem rápido, mas eu já estou orando há 3 anos. E Deus disse que veio bem rápido. Mas Jesus falou que ele vem rápido. Ele vem depressa. Mas ele ainda não recebi. Mas, por outro lado, ele diz, por acaso, quando Deus vier com a resposta da sua oração, que você está orando há 10 anos, 3 anos, um mês, sei lá, vai achar você perseverando, persistente? É isso que ele quer dizer. Para você receber. Ele vai achar você naquela tecla ainda? Estão acompanhando? Então, nós vamos ver isso daqui, um exemplo muito claro em Daniel. Vamos lá para Daniel. Aqui para trás, um pouco. Capítulo 10. Vamos lá. Aqui nós temos um excelente exemplo. Diz assim, ó. Achou, Daniel? Esse homem orava, gente. Foi por isso que tudo aconteceu. E já está até em Salmos escrito também, né? Que ele orava de manhã, de tarde e de noite. Então, veja, quando você tem uma situação que precisa de solução, precisa orar. Nós vivemos em guerra, gente, com o inimigo. Nunca acaba. Acaba uma, vem outra. Acaba uma. Nós, por isso, temos que estar vigiantes para que nós estejamos sempre na vitória e não na derrota. Certo? Então, Daniel 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, prantei durante 3 semanas. Ele ficou orando 3 semanas sem parar. Sem parar. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho. Entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Ele orou 3 semanas inteiras, direto. Direto, orou, com jejum. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaf. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então ele está dizendo aqui que a palavra é a oração. Por causa da sua oração é que eu vim. Aí no 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então o que ele está dizendo aqui? Que existe uma resistência do inimigo para liberar o que Deus já deu. Toda vez que nós estamos orando e não recebemos imediatamente, existe essa resistência. Está escrito aqui. Ele orou e Deus disse: na hora que você orou, eu respondi. Na hora. Mas, gente, não foi no primeiro dia que ele recebeu a resposta e nem no 20º dia. Foi no 21º. E se ele tivesse parado de orar no 20º dia, ele não ia receber. E ele já estava na porta para receber. Vocês estão acompanhando? Não pode desanimar, enjoar de orar, desacreditar, achar que Deus não está importando com a oração que nós estamos fazendo, com os clamores que nós estamos fazendo. Porque Deus quer abençoar. Porque Jesus falou que ele quer abençoar. Tá? E nós temos bem claro aqui que esses principados aqui, que é esse rei da, príncipe aqui, da Pérsia, que é uma casta demoníaca, esses principados, eles vieram por causa da oração de Daniel. Como ele diz aqui, palavra de Daniel é oração. Pelo que Daniel falava na oração. Foi por isso que esses inimigos se levantaram contra. Então ele não quer as bênçãos para as nossas vidas, que nós vamos ficar libertos deles. Então, nós temos que entender e deixar bem forte no nosso coração de que não importa o tempo. O que nós não podemos fazer é parar de orar e desistir sem termos a resposta. Então, imagine um exemplo. Aí, o que a criança faz? Pede, agora é Natal, as crianças querem um presente. Então, quer uma bicicleta. Ô pai, eu quero uma bicicleta. No Natal você me dá, claro que eu vou dar, então, presente de Natal vai ser bicicleta. Mas todo dia, pai, e a bicicleta? Se você não for comprar, não estou vendo a bicicleta. Já encomendei, vai chegar. Está vindo a bicicleta, eu já encomendei, vai chegar. Todo dia, criança, pai, e a bicicleta? Pai, e a bicicleta? Já encomendei. Então, nós não podemos ter essa atitude de criança, quando nós estamos orando, duvidando que Deus não está fazendo nada. Porque se o pai prometeu que vai dar a bicicleta, já até comprou, mas vai vir. De repente comprou pela internet, sei lá, porque hoje tem essa facilidade, não é? Então, ou encomendou na loja o tipo que queria e vai chegar a semana que vem, sei lá, vai chegar. Então, nós não podemos duvidar daquilo que nós estamos pedindo que Deus não vai dar. Tá? Daniel não duvidou, gente. Ele ficou perseverando até receber. E imagina que este cara aqui não era nem nascido de novo e nem orava em línguas. Ele nem tinha essa vantagem de ter o Espírito Santo intercedendo por ele, sabendo o que ele precisava e como ele iria receber e como ele iria derrotar o inimigo. Mas ele confiou tanto em Deus que ele clamou, ele fez oração dizendo quem esse Deus é e como Deus age, como Deus opera, porque ele sabe de toda a história do povo dele, dos antepassados. Então ele orou a esse Deus até que a resposta viesse. E Deus falou assim, mas eu vim, na hora que você chamou, eu vim. Acontece que a oração foi interceptada. Então o diabo, ele quer, ele segura. Por isso que nós vamos orando e nós vamos cada dia confiando mais. E vocês sabem que pela fé, no que Deus diz, Deus não pode segurar e muito menos o diabo. Nós só não recebemos por nossa causa. Porque o diabo é obrigado a tirar a mão de quando nós estamos com fé. Agora me pergunta se eu já não desisti, já não duvidei, já não... Já, claro. Claro, mas tudo isso é ensino. Que nós temos que estar estruturados. E o que, que eu fiz? Eu me arrependi diante de Deus. Não, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que estar firme. Eu tenho que confiar. Eu tenho que estar estruturado na palavra. Não importa quanto tempo, vou ficar firme nas promessas do meu Deus. Porque Ele cumpre. Certo? Então, vamos ver Efésios 10, que é a armadura. E examinar um pouco mais o que Deus fala para nós com relação à armadura. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Então ele diz assim, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer que nós temos que estar fortes em Deus, na força dele e no poder dele. Mas é a palavra de Deus, a oração que traz isso para nós, certo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Se eu não estiver vestido da armadura, eu não vou aguentar as ciladas. Eu vou ceder. Mas não é para nós cedermos. É para nós estarmos firmes em pé na frente do diabo, não caído. Quem tem que cair é ele. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer que nós estamos em guerra. É constante. Tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, no dia da circunstância. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí no 14, ele diz assim, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, nós precisamos da verdade, que é a palavra. Precisamos da palavra. E precisamos também saber que nós temos essa justiça que Deus nos deu, que nós, segundo Deus, nós fomos libertos do pecado. Então não tem nada do diabo ficar nos condenando. Você tem que ter certeza que você nasceu de novo e você é visto como justo diante de Deus. Se você não entender o que é essa palavra justo, o que é ser justo, você tem que ler mais a Bíblia, orar mais em línguas, para que o Espírito Santo revele isso, para você poder estar de frente para o diabo. E não aceitar as mentiras dele, porque você é justo. Essa justiça te guarda, te protege e ainda te dá vantagens sobre o inimigo. É a justiça de Deus. Então veja como é importante as peças da armadura. Depois ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Quer dizer que se eu andar na mensagem do Evangelho, eu vou ter paz. Porque se eu não tiver paz, o diabo acaba comigo. Eu perco completamente. Porque a paz é assim, eu não estou me incomodando com a situação que eu estou orando, Deus está agindo. Mas eu não estou vendo a resposta ainda, mas Deus está agindo. Não importa, eu vou ter o resultado. Não vou ficar amedrontada, não vou ficar assustada, não vou ficar revoltada e nem desanimada, porque Deus está agindo. Então a paz é isso. Tá? O Evangelho nos traz a paz. E depois, nos 16, presta bem atenção nisso. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé é um escudo que, quando o diabo lança a circunstância, a fé vai para cima e apaga aquele dardo. Porque aqueles dardos, quando foi escrito isso, eram aquelas bolas de fogo que incendiavam tudo e acabavam com tudo. Vocês sabem que era assim, não é? Então, quando o diabo lança uma adversidade, uma circunstância, a minha fé, ela é como um escudo que vai para cima da circunstância e apaga aquilo. Não é demais? Por isso que nós temos que ter fé. Nós temos que saber andar na palavra de Deus. Nós temos que saber usar a palavra de Deus como Jesus usou. Exemplo, o diabo veio para Jesus no deserto, tentou 3 vezes Jesus, não é? E ainda disse para ele que se ele se prostrasse em adoração, que ele daria todos os reinos. Estou contando mentira. Tudo que o diabo fala é mentira. E Jesus rebateu, acabou com os dardos do diabo, com as investidas dele, com a fé. Que jeito? Dizendo, está escrito. Foi com a palavra. Estão acompanhando? Então, nós vamos, com a nossa fé, apagar os dardos do diabo. Nós não podemos deixar as coisas irem tomando volume, as coisas malignas do diabo, irem crescendo, porque depois fica muito pior. Tem que ir cortando logo, o mal pela raiz, logo que começa, e vai persistindo na oração. Que oração, gente? Porque, olha, presta atenção aqui, no 18. No 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, é com a palavra de Deus que nós vamos destruir todos os dardos inflamados do maligno usando a fé. Aí no 18, com toda oração, quer dizer que não é uma oração só. Existem vários tipos de oração, ou não? Todo mundo já sabe. Já sabe, né? Então, é para nós usarmos os tipos de oração que existem. Com súplicas, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, Harebekeshanamara, que intercede por nós. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos que entender que desde o primeiro dia, Deus disse sim para a nossa oração. Por isso que nós temos que usar a armadura, ficarmos firmes, porque quando nós começamos a suplicar, Deus disse sim. Então vamos ver Tiago agora, capítulo 5. Mais para frente um pouquinho. Então esse capacete que ele fala aqui, que é a salvação, gente, é a mente de Cristo. A mente de Cristo é como um capacete que protege a nossa mente. Então quando o diabo vier falar, Deus não quer responder sua oração. Não, Deus não vai fazer isso. Ou você é fraco, você não tem poder. A sua oração não chegou lá. A sua oração chegou na hora. Aleluia. Toda vez que você ora para uma situação, já chegou. O negócio agora é a fé para combater o diabo com as mentiras dele. Tá certo? Por isso que não chega aqui. Às vezes porque o diabo, nós estamos em guerra. Então vamos lá, Tiago, capítulo 5. Isso, Tiago capítulo 5, nós vamos ver o versículo 16 e 17 e 18. Então diz assim, ó: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pois eu acabei de dizer, você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Que a sua súplica de uma pessoa justa tem poder. O diabo não quer que você saiba disso. Então, você orou uma vez e não conseguiu. Você não tem poder. Coraçãozinho é fraca. Deus não ouve. Lá, lá, lá. Tudo mentira. Tem que ficar firme. Isso tem que orar bastante. Aí no 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância. Foi persistente, hein? Para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, não choveu. Olha isso. Deu ordem, gente. Até para a natureza. Nós podemos dar ordem para a natureza. Para ela não vir destruir a nossa vida, a nossa casa onde nós estamos. Tá certo? E esse homem também não era nascido de novo e nem era batizado com o Espírito Santo. Nem orava em línguas. Nós temos vantagem. Mas gente que soube andar na fé, na palavra do que Deus disse. Palavra de Deus. Aí no 18. E orou de novo e o céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Que super oração. É para nós andarmos nesse tipo de fé. Comandar bênçãos. Não é demais, gente? Mas isso é crescimento espiritual. Nós vamos comandar bênçãos conforme nós permanecemos na presença de Deus. Porque é dele que vem o poder. Então nós temos que cultivar a presença de Deus na nossa vida como orando. Os tipos de oração, certo? Nunca é demais. Aliás, é sempre de menos. Pode orar mais. Aí vamos ver então essa passagem de Elias em 1 Reis, capítulo 18. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Esse nosso Deus é fabuloso, gente. Que dia que Deus falou que não vai ouvir? Ele só não vai ouvir se nós não nos entregarmos a Ele. Deus nos ama. Ele nos ama. Aleluia. Ele nos quer. E por que a gente se esquiva dEle? Quer só andar nesse mundo perdido, podre? Esse mundo não é nosso, nem é para nós. Estamos aqui temporariamente. Então, versículo 41. Diz assim. Então disse Elias a Acabe. Sobe, come e bebe. Porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Você consegue ter essa visão? O cara agachado, com a cabeça no meio das pernas, orando. Não estava vendo nada. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, ah, não há nada não. Então lhe disse Elias, volta, vai lá ver. E assim por 7 vezes. Nem sei onde que era esse mar, gente. Se era para a direita, para a esquerda, se era perto, se era longe. Podia ser daqui até lá embaixo. Ou podia ser longe. Não importa, ele teve que ir 7 vezes. 7 vezes. Se ele tivesse parado já na primeira, não ia ter o milagre. A 7ª vez diz, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelhe o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, Deus pôde agir nessa situação porque ele não parou de orar enquanto não aconteceu. Ele estava agachado orando, vai lá ver, porque o céu estava limpo. Estava ardendo de limpeza, de limpo com o sol. Não, não tem nada, está tudo limpo. Mas ele vai e volta. Vocês estão acompanhando? Então, quando Jesus disse lá em Lucas 18, que achará Deus, o Pai, fé quando ele vier, é isso aqui. Ele vai achar fé na sua vida quando ele vier trazer a resposta dessa oração que você começou, terminou ou não? Se terminou, se ele achar a pé, ele vai responder. E é depressa. Ele vem. Mas se ele não achar fé, é isso que ele está querendo dizer. Ele vem, mas se você parou no meio do caminho da oração, ele não vai fazer nada. E a qual é a tendência? É de parar, porque não se vê, então vamos parar, porque acho que Deus não quer escutar as bobeiras, as mentiras do diabo. Mais uma vez, o Senhor nos mostra aqui que foram 7 vezes. 7 vezes. Esse homem também não orava em línguas. Nós temos o Espírito Santo, podemos orar bastante em línguas, porque o Espírito Santo vai nos convencer da verdade, do que Deus é, de como Ele opera, de como Ele age. Então, o que você precisa, o que cada um precisa, tem que estar debaixo de muita oração. Se a coisa é grave, tem que ser momentos grandes, diários, para a solução vir. Não deixa, gente, o sirizinho na água morna cozinhando, que ele vai morrer. Não fique sentado no sofá sem orar, sem fazer nada. Porque quanto mais você orar, mais força você vai ter para buscar Deus. O que você faz na sua casa? Você senta no sofá, ora ou fica olhando a parede? Conversando, dormindo? Você precisa saber se você ora, porque tem muita gente que começa a orar, dorme e diz que orou 4 horas. Depois acorda, levanta e sai. Não orou nem 5 minutos. Então, não se engane, porque se você ora, você vê o resultado. Se você não ora, não tem como Deus agir. Então, a mensagem é qual? Persistir na oração. Não podemos parar. Nunca, nem no meio do caminho, principalmente, enquanto a resposta não for inteiramente dada. Porque tem inimigos que estão interceptando a oração. E para vencê-los, é só com a fé. Na palavra, no que Deus diz. Por isso entra aí a confissão, que é importantíssimo. A meditação na palavra, a adoração, o louvor e a oração em línguas, tudo aí. Certo? E o jejum. É importante também, que não é oração, mas ele enfraquece a incredulidade. Porque o Espírito cresce com a fé. Valeu, querido? Amém. Então vamos à busca da vitória, seja que área for, na glória do Senhor. Amém? Essa é a mensagem do nosso Deus para nós hoje. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor por nós. Você quer nos abençoar? A sua palavra diz que você quer nos abençoar. Que você quer que nós oremos, façamos os nossos pedidos, os nossos clamores, para você agir, para você se mover. E nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo seu querer, pelo seu amor, pela sua dádiva. Nós te amamos, nós te agradecemos. Por isso, Pai, que essa palavra desta noite tenha vindo, Senhor, com o teu poder para quebrar fortalezas. Que o Espírito Santo tenha agido aqui através da tua graça para tirar todas aquelas fortalezas da religião, das mentiras do diabo, de que você não quer abençoar. Ou que nós não sabemos receber ou orar, enfim. Eu agradeço, Espírito Santo, você trabalhando nessa área, na mente de cada um aqui, para que todos fiquem libertos, para serem abençoados com abundância. Porque, Jesus, você disse que você é vida e vida em abundância. É isso que você tem para nos dar, abundância em todas as áreas. Por isso eu agradeço você agindo agora nos corações, para que ninguém se afaste de ti, mas se aproxima mais e mais, para serem um com você, como você é um com o Pai, em nome de Jesus.